entender direito o que acontece. Eu vejo o tempo passar. Espero, quero que um dia melhor possa estar. Sem treta, sem pesadelo, sem cola com a ilusão. Sem droga na mente, corroído pela situação. Ou então na cintura, carreira esticado. Pá, você percebe quanto tempo passou de lá pra cá. Quanto tempo perdido em função do inimigo. E no final dos feriados, amigos feridos. A mente não suporta mais uma perda, é o fato. A queda busca de um reinado que sempre foi falho. Atrás das grades, um chegado espera uma carta. E na esquina, a fumaça sobe. Os homens atraca, reprime, transforma em ódio o olhar de fracasso. Lágrima ganha outro motivo e pro crime é um passo. Com certeza em falso, com certeza errado. De vida louca, mal sabe o significado. Bate no peito pra fazer besteira e não se toca. Tudo que não presta nessa hora ele invoca. Olha quanto julgamento muitos podem fazer. Opinião que não serve pra mim, guia você. Quem é o certo pelo certo que pode falar? Já sei que não sou eu e tô bem longe de encontrar. Diferente de quem se acha o topo do mundo, achando que é o mais certo e o menos vagabundo. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Lembranças má vêm, boas vão embora. Nessa história sem glória, longe da paz. Lições que a vida ensina. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Lembranças má vêm, boas vão embora. Nessa história sem glória, longe da paz. Então, valorizo minha ideia, longe da perfeição. Não vou pisar quem tá caído ou fora de ação. Tô com o nariz escorrendo ao relento fracassado. E seu mundinho perfeito foi feito em pedaços. Desculpa se eu tô ofendendo alguém, pode crer. Mas eu cansei de ouvir, não vi tu nada fazer. Eu exponho minha fraqueza mais que minha força. Abro os meus ouvidos mais do que a minha boca. Coisas erradas quem não fez ou nunca vai fazer. Eu desconfio da frase 100% proceder. Pra entender é necessário mais que se achar. Mesmo que não se perca, não tá livre de fraquejar. Abusa da loucura, se abre cadeado. E seu amor contra você será usado. Cuidado com o que deseja, você pode conseguir. Se tem certeza do que quer, pode prosseguir. E se cair por terra com o rosto no chão, sentirá o gosto amargo da solidão. Ele te abandonou, será isso mesmo. Mas até agora esse não foi seu desejo. Toda batalha tem valor, mesmo a que perdemos. Quem nunca que sentiu dor, provou do veneno. Caminhou com a mentira mesmo por um segundo, se achando menos certo e o mais vagabundo. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Lembranças má vêm, boas vão embora. Nessa história sem glória, longe da paz. Lições que a vida ensina. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Lembranças má vêm, boas vão embora. Nessa história sem glória, longe da paz. Olhos abertos não bastam, é preciso ir além. Fazer por onde? Ver se se esconde. Não vi ninguém que pudesse servir de exemplo e não foi pra cruz. Que pudesse sair das trevas e não buscar a luz. Seu coração marca o compasso, a poesia é triste. Relógio marca seu atraso onde a maldade insiste. Corrói a sociedade, abala a comunidade. Larga em seus braços o peso maior da crueldade. Quem pode ficar indiferente a isso tudo? Eu mesmo que me escuta e não quero ouvir tudo. Opiniões adversas de diversas formas de ver, poucas maneiras de ser feliz, muitas de sofrer. Querer mudar e não achar nenhuma alternativa. Sentir a espada da derrota rasgando sua vida. É como numa de lama estar preso lá no fundo. Se sentindo menos certo e o mais vagabundo. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Lembranças má vêm, boas vão embora. Nessa história sem glória, longe da paz. Lições que a vida ensina. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Lembranças má vêm, boas vão embora. Nessa história sem glória, longe da paz. Só que um dia a máscara cai, a mentira pra onde vai? Pra onde vai? Só que um dia a máscara cai, a mentira.